Decimal 8, azul 4040. Decolou zona 4, 120, decimal 8, bom voo, senhor. Bom dia, azul 4040. Marcelo 366, autorizado, chamada Salvador, igual 9939. Bom dia, Salvador, azul 4040, na Arbor 1. Azul 4040, sua via Arbor 1 para 340, sem contato radar. Diabo, azul 340, azul 4040. Percussionamento, chama o TAC. Chama o TAC, vou 961. Bom, azul alfa, aí a gente já vai sair do TAC 3, vai direcionar o TAC 1, posição 01. Ok, mantém a posição na saída do TAC 3. Controle, tá 35, 17, autoriza 4000. Certeza para 2500 pés, ultimamente em Salvador, 104. Após pelo, serve 366 para o final do reinado, 10. Lê o procedimento, chama estabilizado. 4000, 0, 4. Confirma autorizado o procedimento igual a 366? Após pelo, 366 para o final do reinado. Sentido para 2500. Altímetro 1014, 3517. 366, está avisado, Renato, igual o nosso 9996. Igual o 9996, compete a aproximação, Renato, Salvador, 198, decimal 95. 1895, 996, né? Oi, Salvador, bom dia, igual o 9996. Bom dia, igual o 9996, tráfego visitado aqui, nível 204. Continua a aproximação, chame servidor 3. 72, trem baixo travado visitando, voo 9916. Camarão 372, vamos sair baixo. Alô, Gol 961, 175 a bordo, 3 horas e 23, alternado Campinas para o táxi. Mano 961, 3 horas táxi, via Índia para a ponta de espera da 10, mano lá 1895, 1014 ajuste. 1014 ajuste, Índia, ponta de espera 1895, chamador, Gol 961. Igual alterna vida 366, tá presente? Tá livre, 625. Bordo Terra 366, descendo para 2500. Ah, é? Descendo 2500, descendo para 2500. 8973, essa é a minha indicação. Zero chegada na área. Zero? 50, chegada na área. Blue 4040, chame Recife em 288, alterna 260. 28.8, 26.0, azul 4040, bom dia. Tem um ponto de espera para estrangeiro? Ok. Estima 2, Salvador, em 198, decimal 95. 295, inicie redução de velocidade. Fale o procedimento, chama estabilizado. Sente, reduzido, sistema 25, chamada estabilizada, autorizado RNAV da 10. Píssima pista no zero, agiliza ali, mantém pista no zero, senhor, aguardando para a decolagem tão logo autorizado, o 1961. Sente, ali mantém após o tráfego, o 1961. Estabilizado no RNAV, o TAN 3597. TAN 3597, bom dia, tráfego avistado, Kenegal no zero, no 4, continue a aproximação, chame passando a Serra Vitor 372, senhor. Chamada 372. Meia no solo 21, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 9. Próxima direita, 129, 9996. Salvo Serra Vito 372, Santa 3517. Copiada 357, continue a aproximação, aguarde pista livre, eu tenho um borg da Gol, preste a iniciar a rolagem pista no zero, senhor. Responde. 1961, no vento calmo, que é legal no 0 no 4, autorizado a decolar pista no zero. Decolagem, Gol 1961. Opa, no 7, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo. Vai estar travado, pouso, 3517. Bom, no 961, decolado aos 23, chame agora o controle em Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Habilitado, RNAV 10, cinema 225. CD5, complete a aproximação de nave, chame a torre Salvador e ano no 8, decimal 95. 295, chame a 225, graças. Controle, Salvador, bom dia, voo 1961. 1961, contato radar na decolagem, submontanha 360, após 2000, foi Leda. Ok, 2000, direita, Leda, 961. Torre custa livre, 6225. Gente, agora a pista livre, cena 225. Ok, bom dia. 3517 no solo 24, primeira vista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. 219. Continue 6225, chegue trem, pouso autorizado, pistando 0, vento calmo, que negão no 0, no 4. Sim, continue 6225, autorizado, pouso no 0. Paulo, somos 1, rua 73. 5 no 7, legal. 3517, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10. Nossa, 3 desce para 12 mil pés, o altímetro em Salvador 0.4. Após etapa, consegue na chegada à Mare. Livre final do NDP Zulu, pista 10. Informe estabilizado na 10 no decimbra. Minha 225 no solo 28, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 9. Direita 5, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 9-1, chame Recife, 251, alterna 2835. 261, via secundária? Primeira 251, alterna 2835. 251, 12635, obrigado, bom dia. Três, essa identificação, se mantém o nível de voo 040, chegada bom. Usando push na posição 5, após estar autorizado ingresso para o portal 62 e 625. Gente, após o push do Airbus da Bianca, pedindo ingresso para o portal 0. Posição 62. 62. Está nacional, qual campanha? Está aí o... Nossa 3, compartilha a aproximação de Bezulu da ONU Verde, chama pelo instalador em 18, decimal 9. Salvador, mande aí 5973. TG 5973, tráfego avistado, aqui negão no 014. Continua a aproximação, chame a 5 milhas, final pistão 0, aguardando a transição de pouso, viu 5973. Chamará 5 milhas, 5973. 075, táxi, patrimônio Índia, ponto de disparo 2195, 1014, registro. Aquilo 973, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós, que negar no 014. Bom dia, chama 6075, mantenha um ponto de espera, senhor. Mantenha um ponto de espera, chama 3890, da formação Golf, autorizado Recife, via roda do plano de voo, aerovia Pesolu 17, nível 330. Subida Pucca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem, transponda 5142, controle 120 desse modo. Autorizado 330 para Recife, recolha 10, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, da Pesolu não fecha essa roda. 5142 a transporte, 308, controle, esquina 3290. Correto, 3890, chame pronto na posição 8. Está no pronto, obrigado. 90, chame 5973 no solo 36, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 079. Rio 5973, bom dia, Alfa Quilo para Pátio 3, posição 6 dúzia Romeu. Decolando os 39, controle 120 decimal 8, senhor Bongo. 308, bom dia. Polícia Salvador, bom dia, Xander 6075, cruzando 1800, saída da EO. Xander 6075, contato radar na decolagem, tudo mantendo nível de voo 360 após 2000 Leder. 2000 Leder, obrigado, 6075. controle voo 9093. Pega. Posso pelô, pode voar o Serra Victor 366. Correto, posso pelô. Puxa a navegação para o Serra Victor 366 para a final do RNAV da 10. Decisão autorizada para 2.500 pés, altímetro em Salvador 104, livre final RNAV, chama estabilizado. 2.514 autorizado RNAV no 0, com o 093. Será 9970, direto TAP, chegada a mar, identifique, desse mantendo 050. Zero, 050, chegada a mar, federal 9970. MC efetua o NDB ou o VOR? Net. Corrido 5973 na escuta do solo ainda. Avisor 366 ou 1093. 1093, compete aproximação em análise, China Torre, Salvador. 1198, decimal 95. 795-0096, bom dia. Serão 9972, com a Golfo. Serão 9972, com a 060, direto tráfego, chegada na área. Direto tráfego na Mari, 060. Setua, o VR ou o NDB? 9972. Vamos fazer o NDB. Com 975, senhor identificação, esse mantém o 070, chegando na área, sendo para 250, e confirme se efetua o RNAV ou corrijo, o VOR ou NDB. Chiner 6075, chame Recife 251, alterna 2835. 51-2835, Chiner 6075, bom dia. Salvador, bom dia, 3153, informação Gol, que posição número 7, pronto, copa de galeão. 372-093, baixou e travou. Bono 093, pouso autorizado, pistão no zero. Vento de 1-0 graus com 1-0 nós. Sempre pouso no zero, Gol no 093. 0-8. Autorizado Galeão, nível 340, conforme o plano, Nicola Nael, Vida Irumi, curva direita, transponder 5 no 46 e o controle 1208 da 3153. Correto, 3153, portão 7, chamba up, explicação. Muito obrigado. Casa 9970, descida para 2000 pés, ajustado no 0 no 4. Ele final, o VOR, chama estabilizado. Bono 093 no solo 50, libere vista à próxima interseção à direita, chame solo na frequência 12, 1 decimal 9. 819, Bono 093. Salvador, bom dia, vamos no 093, Vou no 093, táxi via Alfa, contínuo da Juliette. Alfa, repórter, está no 093. No 093, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, no 0970, efeito de aproximação VOR, Turiano 18, decimal 95. Chama 2985, bom dia. 992, separa 2000 pés, a última trem Salvador no 04, livre final NDB Zoludão no 0, conforme estabilizado na margem de México com 01 de Simbra. Vamos lá, BD14, 9972. 2 meu pé. Passando. Pista já o 9970. Piado, 9970, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, aguarde a posição de pouso. Aguardando. São 9970, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pistão do zero, vento de 1 no 00 graus com 08 nós. Pouso no 0997. Recebo 975, deixa para 3000 pés, última trem Salvador no 04. 1 no 04, durante. 975 após o TAP, direto para casa, para o final do ano. Vamos ver o RDA na segurança. Prossiga na projetada ao 5975. É assim, se reduzindo o gostar agora. Reduzindo. Direito ao salvo 2 mais 2. Desliza o sinal VOR e se reduzindo velocidade. Aí iniciou a redução, vai descer para 2000 na projetada. 5975. Prosseguir 1737. 1609 lá no PID, no final de 10 milhas. Positivo, vamos monitorar o tráfego. 3, 5 Lima, posição. Autorizado, Chantaque 3153. Autorizado, Chantaque 3153. Bom, visão. É ligeiramente à direita do curso da... Consciente, completa aproximação NDB, chama a torre em 18 decimal, 9. Avistando, aqui negão do 014. Confirmo, senhor, por gentileza, tem embaixo travado avistando. Afirmo. Cidrão 9972, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 1-0 graus, 079. Pouso autorizado, 1-0, com referências, o Rio 5975. Agora as referências das comunicações, Rio 5975. Agora, 1-3 milhas de Salvador. Ciência, agora. Chama agora a torre 18, decimal 95. 1895, obrigado, senhor. Salvador, bom dia, o Rio 5975, final da 1-0, baixada travada. Bom dia, Rio 5975, tráfego avistado, Kenegão no 014, continua a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Aguarda na pista livre, 5975. Sideral 9972, no solo 02, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo frequência 121, no decimal 9. Liberando, 219, boa. Solo Salvador, bom dia, Sideral 9972, Bruno. 9972, Alfa Quilo para a parte 3, atenção ao sinalizador no pátio. Alfa Quilo para a parte 3, não, não. Tráfego Salvador, bom dia. O Chané 6225, frente da Golf, no gate 06, autorização para Brasília. O Chané 6225, bom dia, informação Golf, Brasília autorizado, 380 nível, via rota do plano de voo, subida Arbor 1, Elefa, curva direita após a decolagem da 10. Transponder 5171 e controle 120 decimal 1. Ok, autorizado nível 380 para Brasília, decolada 10, a primeira curva à direita, Arbor 1, Elefa. Transponder 5171, controle 12080, Chané 6225. Correto, 6225, chame para pushback e acionamento. Chamada, Sato. No solo 05, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. E 5975, Alfa Quilo para o pote 3, meia dúzia, Romeu, a posição. Azul 4201, está sentindo a informação Golf, está na remota 01 320 para Campinas. Passo 201, informação Golf é Costa Costa. Prepara a Dael, transição ótima. Dael, transição ótima. 4201. E 5975 ingressa com o táxi lento para o pátio 3. Seu balizador está agora balizando a aeronave da Federal lá no pátio. Azul 4201 para a cota. Agora distante para a cota. Agora. Azul 4201, Campinas autorizado. Nível 320. Via Pesolu 10 por base. Fez o Luno 6 após conforme o plano. Nível 320 confirmando. Saída da L, transição ótima, curva direita. 5172 transponder, 1208 controle. Autorizado 320, via Upperzulu 10, Upperzulu 16, falta controle plano. Dael, Mótima, com curva à direita após a decolagem, transponder 5102, controle 1208, azul 4201. O código é o 5172 no transponder, confirmando entre o Upperzulu 0 e o Upperzulu 6 a posição por base. Entre o Upperzulu 10 e 6 a posição por base, o transponder 5172. Por base após o Upperzulu 0, 4201. Entre por base após o Upperzulu 0, transponder 5172, azul 4201. Correto, azul 4201, posição 3 lima do bate 3F, posição. A 01. A 01, gente. Chama para o pushback acionamento, 4201. Chama para o pushback acionamento, 4201. Então, 3517, pronto, corta. Pronto, corta, 3517, autorizado Brasília. Via rota do plano de voo, aerovia Upperzulu 7. Nível de voo 360. Subida arbor 1, elefa, curva direita. 5145, transponde em 1208, controle. São 3153, decolado às 1-0, chame agora o controle de Salvador em 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, obrigado, bom dia. Meia 2 no 1, formação Golf, tua cobra, Galeão. Meia 2 no 1, autorizado Galeão, nível 360, via rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Irume, curva direita após a decolagem. Transponda 5175, controle 1208. Para o Leda Irune, após Leda Irune, 629. Correto, chama para o chuveiro acionamento. Deck acionamento azul, 4201, no nosso Autorizado, chama táxi 4201. Autorizado, chama táxi 4201.